outro quer. Mesmo assim você só quer me deixar, arrumando desculpas para me deixar. Dance, rebote, balance, dance pra lá. Dance, rebote, balance, dance pra cá.